estreia no estádio é um estandar. Cama pendurada na parede do quarto, vivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Alô, você que está ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que está ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida, da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E temos a partir de agora 60 minutos do puro creme do esporte. Tudo que de melhor acontece no mundo esportivo, você acompanha aqui na nossa programação da Rio Vox FM. Hoje temos convidados aqui no estúdio, mas antes quero apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, o nosso comentarista de todos os dias, que é o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os nossos visitantes que nos visitam hoje aqui no estúdio. Uma boa tarde a todos vocês. Eu desejo que nesta terça-feira, amanhã, tarde de terça-feira, abençoada por Deus, nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, antes de falar com os nossos convidados, vamos passar um pouco da Série D, vamos falar do jogo da rodada no Campeonato Brasileiro de ontem, mas eu quero lembrar você, nosso ouvinte, que dá para ouvir a nossa programação através do nosso site, que é o www.riovoxfm.com, tanto ao vivo quanto a programação gravada. Acabou o programa aqui na Rio Vox FM, o nosso programa já está lá no site, gravado para você ouvir a hora que você quiser e onde você estiver. Então, pessoal, quer ouvir, estou trabalhando agora, não consigo ouvir o Rio Vox Esporte Clube ao vivo, ouve no nosso site, ouve no celular. É muito importante que você dê essa força para a gente, estamos trabalhando bastante para passar conteúdo para você. Antes da gente falar com os nossos convidados aqui, vamos passar rapidamente tudo que aconteceu ontem na final da Série D do Campeonato Brasileiro, professor, porque o Ferrão atropelou o 13 dentro de casa. Antes antes da gente falar do jogo, eu quero tocar uma sonora aqui. E daí a gente vai comentar então o que aconteceu na partida. Uma sonora do programa de ontem aqui do Rio Vox Esporte Clube, que aqui é nós mata a cobra e mostra o pau. Então nós vamos tocar essa sonora, daqui a pouco a gente volta. Puro dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol ligou. Até gringo sambou, tocou Neymar ego. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol ligou. Isso mesmo. Palpite para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro, professor. 2-2. Eu vou chutar o bar, vou de 3-0 pro Ferroviário. O Ferroviário vai no título 1, entendeu? Tô bem de palpite ou não, professor? Chutou bem, hein? Uma final aí de dois vizinhos ali, do Ferroviário e 13, você abriu bem, 3-0, acertou na mosca. É, falei pra você que, olha, se tivesse jogado na loteria, eu tinha errado, aí não tinha dado 3-0. Mas então, o Ferroviário tá muito perto do título do Campeonato Brasileiro, o time de Fortaleza recebeu 13 da Paraíba no primeiro jogo da final, na segunda, no estádio Castelão, e fez 3-0, os gols marcados então pelo Janeudo, pelo Edson Carius, o artilheiro da competição, e o Robson Simplício. Com esse resultado, o Ferrão pode perder até por 2 gols de diferença no jogo de volta, que acontece no estádio Amigão, em Campina Grande, nas 18 horas do próximo domingo. 13 precisa obrigatoriamente fazer mais de 3 de diferença para levar para as... Aliás, 3 de diferença para levar para os pênaltis, e a partir de 4 gols de vantagem, o 13 fica com a taça. As duas equipes já estão confirmadas na Série C do ano que vem. Então, o 13, o Ferroviário, o São José do Rio Grande do Sul e o Imperatriz do Maranhão já disputarão então a Série C. O Ferrão não disputa a Série C desde 2009 e o 13 esteve pela última vez na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro em 2015. Se o Ferroviário manter aí a vantagem e ser campeão, vai ser a primeira conquista de um time no futebol cearense no âmbito nacional. Então, nem Ceará, nem Fortaleza e nem o Ferrão tem esse título. O Ferrão pode fazer, então, inaugurar essa história, essa sala de troféus nacional para as equipes do estado do Ceará. E o Ferroviário dominou o jogo, professor. Não teve problema. E a gente comentou aqui no Rio Vox Esporte Clube antes, né, nos programas anteriores, por que que o Ferroviário tirou o jogo do Presidente Vargas para levar pro Castelão, sendo que no PV ele conseguia fazer o Caldeirão, conseguia lotar o estádio, no Castelão não. E a gente descobriu por quê. Marcelo Villar queria o campo bom para ele fazer a bola correr, para ele conseguir jogar com a bola no pé. No PV, o campo cheio de buraco, ele não conseguia fazer isso. Então, foi esperto, já fez 3-0 e praticamente garante o título, professor. É, realmente, Léo, fica até difícil para nós que gostamos do futebol bem jogado entender certas atitudes, né? Não é o caso do Marcelo Villar aí. Marcelo Villar, que foi treinador do Sport Clube 15 de Novembro, de Piracicaba e de tantos outros clubes, é um treinador que gosta de ver o futebol bem jogado, futebol ofensivo, a razão do futebol é o gol, e o Marcelo Villar não é diferente. Então ele tira o jogo, a partir do momento que ele assumiu já o Ferroviário, né? Ele tirou os mandos do Ferroviário lá do Presidente Vargas e trouxe para o estádio de Copa do Mundo, que é o Castelão. Portanto, não deixa dúvida nenhuma, né? Um belo trabalho, 3-0, e praticamente cravou aí o título da Série D do Campeonato Brasileiro, um título histórico, já que lá no estado do Ceará, ninguém, nem os gigantes Ceará, muito menos gigante Fortaleza, houvera vencido o título nacional. Pela primeira vez, o Ferroviário, que até outrora participava de segunda divisão do Campeonato Estadual, uma dificuldade imensa financeira, e hoje está aí, dando alegria para todos os torcedores, em especial para a Polícia Militar lá do Ceará, que o Ferroviário provém justamente da Polícia Militar. Portanto, está aí o Ferroviário dando um bom passo decisivo para o título inédito do futebol cearense aí. E o 13, do nosso amigo Flávio Araújo, que também é um vencedor, né? tá com uma missão muito difícil, mesmo jogando no amigão lá, o estádio lotado, que com certeza vai estar, mas a tarefa é muito difícil, né, não? Eu não queria estar na pele do Flávio Araújo agora, não, para reverter essa vantagem aí. Vai ser complicado, mas é, o saldo já é positivo, né, professor? Conquistar o acesso, que é o principal objetivo. Às vezes, a Série D, a Série C, a Série B, a gente tem quatro campeões, e não um só, que é os quatro que conseguiram o acesso, né? E para São José, para 13, para Imperatriz, principalmente para São José e para Imperatriz, então, o Ferroviário, que são três equipes que não estão acostumadas a jogar num nível acima, né? Não estão acostumadas a ter um calendário cheio. O 13 já é uma equipe que tem um pouco mais de tradição, já jogou Série C, já jogou Série B, mas para outras equipes é um título mesmo. Pro Ferrão vai ser título em dose dupla, porque apesar de já ter jogado a Série C, fazia muito tempo que o Ferroviário não passava por essa divisão. Então parabéns ao Ferrão e parabéns ao 13 também, por que não? Vamos parabenizar o 13 e parabéns aos bombeiros do estado do Ceará, que tiraram o enxame de abelha que tinha lá no travessão. Imagine, bate lá, professor. É brincadeira, não, olha só. Mas isso é coisa que acontece, é da natureza, e ainda bem que o bombeiro estava de prontidão lá e tomou todas as providências para que não interferisse no andamento do jogo. Antigamente só tinha quero-quero no campo, agora tem abelha, tem rato, tem gato, tem cachorro, tem tudo, professor. Dá para fazer um futebol de zoológico agora? A Mauri do Clube Atlético Independência que não escute você. E lá, hein, Amaury? Que foi no Vasco da Gama dele, lá em São Januário, que apareceu lá a ratazana lá, hein? É, mas lá em São Januário apareceu o rato e no outro jogo no São Januário tinha o gato dentro de campo e pra já qualquer coisa ficar de segurança. É isso aí, o pessoal do Vasco não tá brincando em serviço. Vamos passar rapidamente pelo Campeonato Paulista da Bezinha, terça-feira, dia do Campeonato Paulista da Bezinha aqui no Rio Vox Esporte Clube. Segunda fase, grupo 6, tivemos Oswaldo Cruz batendo do Vossen por 1-0 lá no Breno Ribeiro Duval, e no José Lancha Filho, a Francana carimbou o 100% que tinha o Inter de Bebedouro, 2-0, embolou toda a situação do grupo, que agora tem a Internacional de Bebedouro e Oswaldo Cruz com 6 pontos, a Francana brigando pela vaga com 4 pontos, e o Vossen um pontinho, fica um pouco mais difícil a situação da equipe lá do Vossen, professor, mas a vitória da Francana colocou fogo no grupo, porque se a Inter de Bebedouro vencesse, ela já estava praticamente classificada. É, a Inter vem fazendo duas temporadas muito, muito boas, né? O ano passado e esse ano aqui, o Lobo Vermelho lá da cidade de Bebedouro vem buscando esse acesso faz tempo. Perdeu o seu treinador, o Pinho foi pro Comercial, está fazendo uma grande campanha, né? Apesar que não se pode esperar coisa diferente, um time tão grande como o Comercial na quarta divisão de São Paulo, portanto contratou um técnico que é o rei do acesso e está fazendo uma grande campanha. Mas a Inter está perseguindo esse acesso. Oxalá que esse ano 2018 seja o ano do acesso do Lobo Vermelho lá de Bebedouro. Também tivemos pelo grupo 7, o Primavera de Indaiatuba batendo a equipe do Talentos 10 por 1-0, boa vitória do Primavera, e Itararé e América de São José do Rio Preto empataram em 1-1 lá na cidade de Itararé. Então, Primavera assume a liderança isolada com 7 pontos, Itararé fica na segunda posição com 5, o terceiro é o Talentos 10 com 3 pontos e o América fica na lanterninha com 1 ponto ganho, professor. A situação da América já fica mais complicada nesse momento, né? Vergonhosa situação do grande América Futebol Clube, o América da cidade de São José do Rio Preto, que tem o estádio Teixeirão lá para 50 mil pessoas e não tem um time de futebol. Então isso é muito triste. O América, que teve demandas muito internas lá com liminar, com caça-presidente, volta-presidente, tira-presidente, volta-presidente, esqueceram que tem que montar um time de futebol e dar condição para a comissão técnica, para treinadores, jogadores, para que possa trabalhar e conseguir pôr o América onde jamais ele devia sair, que é a primeira divisão. O América está na quarta divisão e, pelo jeito, vai continuar muito tempo. É muito triste nós que vivemos do futebol ver um clube tão grande e tão tradicional do nosso interior, de uma cidade muito rica do estado de São Paulo, ver nessa situação que o América está. É uma pena muito grande. E o Talento 10, que é um timinho novo, que tem um ano, é de Bauru, é filiado novo, está mandando um jogo lá em Marília, está aí, ó, na frente do América. Durma com um barulho desse. Agora vamos falar do Grupo 8. Grupo 8 que tivemos o 0-0 entre Bandeirantes de Birigui e Comercial do Rio de Ribeirão Preto. E a Itapirense bateu o Paulista de Jundiaí no Jaime Sintra por um tento a zero e embolou toda a chave. Porque agora o Comercial tem 5 pontos na primeira posição. A Itapirense fica com a segunda posição com 4. O Paulista também tem 4. E o Bandeirantes, que é o Lanterna, tem 2 pontos. Também tem chance de brigar pela classificação, professor. É, outro que está que tá decepcionando aí é justamente o Galo da Jipi lá, né? Realmente o Galo lá no Jaime Sintra sempre foi difícil. 15 cansou de ter dificuldade para jogar lá no Jaime Sintra e agora a Itapirense sai de Itapira e vai lá em, no Jaime Sintra e consegue vencer o Paulista. Portanto, o que está acontecendo lá com o Paulista? E agora o Paulista vai ter que ir lá em Itapira, brincadeira, na virada do turno. Quem fez bonito foi justamente o Comercial. O Comercial, que eu acabei de frisar aqui, que tem como treinador o Pinho, que vem fazendo um trabalho excepcional à frente do Comercial de Ribeirão, está trazendo o Comercial para a primeira divisão. Oxalá que empatou lá em Bandeirantes e agora vai receber o Bandeirante em Ribeirão Preto. Oxalá agora ele consiga fazer prevalecer o mando. Para finalizar, temos o Grupo 9, em que tivemos então São José e o Guarulhos empatando em 2-2 no estádio Martins Pereira, e o Flamengo de Guarulhos venceu o Mauá fora de casa por 1-0, também embolou toda a chave. O Flamengo é o líder com 5, o Mauá é o segundo com 4, o terceiro é o São José com 3, e o quarto colocado é o Guarulhos com 2 pontos. Todo mundo com chance, professor. Pois é, o Guarulhos do meu amigo Mota, né, que centroavante, que jogou no 15, jogou no Santos, jogou na Europa. Ele hoje que está administrando o Guarulhos, lá de Guarulhos, está fazendo pífio aí, né? 2 pontos. Fez uma grande primeira fase e agora não consegue reagir. Vamos torcer para que realmente ele consiga, nesse segundo turno que está iniciando agora no final de semana, ele possa recuperar esses pontos. Mas como você disse, esse grupo está bem equilibrado. Flamengo, o Mauá, que não é a mauaense, vamos deixar claro, porque todo mundo conhece a mauaense, né? O Mauá é o clube novo que está fazendo uma boa campanha em segundo lugar e deixando o São José, né? São José do Martins Pereira, do estado de Martins Pereira lá, em terceiro lugar. Mas está tudo em aberto esse grupo, né, Léo? Muito bem, então falamos da Bezinha, vamos passar pelo jogo solitário de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde tivemos Bahia e Atlético Mineiro, e com 2 gols nos acréscimos, Bahia e o Galo ficaram nos 2-2 na Arena Fonte Nova, né? O Gilberto e o Matheus Galdesani marcaram durante os 45, durante os 90 minutos, e nos acréscimos o Ricardo Oliveira fez aos 46 do segundo tempo, e o Regis empatou aos 48, deixou igual a partida. O resultado ruim para os dois, menos ruim para o Bahia, que conseguiu sair da zona da degola e empurrar o Santos para dentro, professor. Pois é, tem umas coisas no futebol que mesmo eu, com a idade que eu tô, eu fico ainda surpreso, viu? Que hora que saiu os gols? Um aos 46 do segundo tempo e outro aos 48. Eu posso com uma coisa dessa? Não pode tomar gol nesse momento do jogo, né, professor? E o gozado é que as equipes estão sendo provocadas a jogar. Não precisa provocar, a partir do momento que você trabalha a semana inteira, prepara uma equipe, condiciona, tem filosofia, tem trabalho tático, técnico, físico, técnico, técnico, tático, técnico, físico, técnico. Chega no campo, tem que jogar pra ganhar. Aí chega lá no campo, ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar. Fica aquele 0-0. De repente começa a tomar. Aí sai pra empatar. Por que que não faz isso antes? Então eu fico, sabe, com toda a experiência que eu tenho no futebol, eu ainda tenho coisas que me irritam só de ver. E o jogo ficou justamente bom quando as equipes uma delas estava perdendo, porque daí a outra saía que nem louca, desesperada para empatar. E por isso que o São Paulo aí está demonstrando que é diferente de tudo que está aí. Joga igual nos dois campos, em casa e fora, do mesmo jeitinho, o mesmo jeito. Você pegar os jogos do São Paulo em casa e fora, do mesmo jeito. Aí você pega o Renato falando, ah, o São Paulo joga igual. Você pega o Mano Menezes, o São Paulo é o único time que joga igual dentro e fora de casa, vai sempre em busca da vantagem. Portanto, é isso. Então, agora ontem você viu aí o Atlético tudo contente, comemorando a vitória, mas passou a guardar a vitória, né? Em vez de sair para fazer o terceiro, passou a guardar a vitória, tomou o gol em cima do laço aos 48 do segundo tempo. E o detalhe mais interessante do jogo, que chamou minha atenção positivamente, foi justamente a grande arbitragem do árbitro lá de Goiânia lá, que realmente deixou o jogo andar e acabou com esse negócio de cai, fica aí, vamos jogar, quer bola andando, quer pitou, falta. Não é aquela, aqueles jogadores que ficam enganando o árbitro, tentando ludibriar o arbitragem para conseguir a falta. Gozado, esses mesmos jogadores caem na Libertadores, aí eles não pedem a falta. Aqui no futebol brasileiro eles querem falta. E ontem o árbitro apitou no mesmo estilo que apita na Libertadores da América. Deixou o jogo andar e deixou o jogo fluir. Agora, detalhe, hein? O Xará joga muito, hein? Joga muita bola. Brincadeira. Liso igual o Sabonete, rapaz. E bate na bola como ninguém. Entrega a bola pela camisa. Não entrega a bola pela meia, não. Toda bola que pega, levanta a cabeça, vê o jogo. Consegue fazer a bola chegar nas duas beiradas do campo com uma facilidade incrível. Portanto, escolhe sempre o lado bom para jogar. Oh, coisa boa você ver jogador inteligente e que sabe jogar o verdadeiro futebol, né? E é colombiano, não é isso? Colombiano. Mas é. É, exatamente. Então, falamos sobre o Bahia, sobre o Atlético Mineiro. Só pra gente finalizar o tema futebol brasileiro, professor. O Santos ontem sonhava com Luxemburgo, sonhava com o Zé Ricardo, sonhava com Milton Mendes. E quem assume é Cuca. Cuca é o novo técnico do Santos Futebol Clube. O anúncio foi feito pela diretoria na segunda-feira, exatamente uma semana após a demissão de Jair Ventura. O Cuca estava sem trabalhar desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Será a segunda vez que o Cuca treina a equipe do Santos Futebol Clube, né? Como treinador, ele jogou pelo Santos em 93, era meio campista. Então, o Cuca já mandou mensagem para a torcida, disse que está muito feliz, que amanhã já está no CT Rei Pelé para trabalhar, para comandar o Santos Futebol Clube. Ricardo Gomes fez o anúncio e disse que é uma unanimidade, né? Um treinador competente, com experiência, com títulos, ofensivo, reúne todas as qualidades que o Santos necessita para fazer um bom trabalho, professor Mauro. Então, Cuca talvez seria o melhor nome que tinha disponível no mercado de treinadores nesse momento, né, professor? Foi uma ótima contratação do Peixe. E um belo drible da diretoria, né? Todo mundo falando de Luxemburgo, Dorival Júnior, Zé Ricardo e até Milton Mendes, né? Desses quatro aí era o que ia sair o nome do treinador do Santos. Oxalá a diretoria esteja razão, esteja certa, né, de escolher o nome do Cuca. O Cuca, não tenha dúvida nenhuma, é um grande profissional. Basta ver o que ganhou tanto aqui como fora. Portanto, é um treinador renomado que chega para justamente resolver o problema do Santos. Não chega para fazer experiência, não. Não tem, dar tempo para o tempo para ver o que vai acontecer. É um técnico consagrado. E agora tem que chegar e fazer com que o jogador do Santos também jogue um pouquinho, porque é brincadeira o que estão jogando esses meninos do Santos, né? O Copete, o que está jogando o Gabriel, que é um estelionato, falar que ele é Gabigol, o próprio Renato, que era o jogador que jogava, começava todo o jogo do Santos muito bem, né? Isso, então, a dupla de zaga do Santos, o David Braz, o Veríssimo, jogando muito mal, os dois lateral, o Dodô e o próprio Vitor, jogando mal. Então, quer dizer que está na hora também de dar uma chacoalhada no jogador, para que o jogador possa jogar e não só o treinador, né? Porque não adianta nada o treinador arrumar a equipe taticamente, se tecnicamente o jogador não conseguir jogar. Muito bem, então, passamos pelo futebol brasileiro, daqui a pouco a gente passa os jogos de hoje, mas agora é hora da gente bater um papo com os nossos convidados do dia de hoje. O pessoal do Rio Claro Futebol Clube está aqui conosco, vamos bater um papo sobre a categoria de base do Galo Azul da cidade de Rio Claro, então já voltamos. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Show. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnico Sambo. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço, gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. Do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. Até gringo sambou. Tocou Neymar, é. É, muito bem, estamos de volta então com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. E, sem mais delongas, vamos, quero passar a palavra ao professor Mauro Fernandes para apresentar os nossos convidados no dia de hoje. O professor Mauro conhece mais do que ninguém. Professor Mauro, por favor. Ah, nós estamos tendo o prazer hoje de receber o professor Carlos, né, do Rio Claro Futebol Clube, e o atleta Nicolas, né, aqui da cidade de Rio das Pedras, que vai também defender as cores do Galinha Azul lá da nossa querida Cidade Azul, Rio Claro, né? Rio Claro Futebol Clube. Então eu quero agradecer primeiro a presença do professor, agradecer também ao Rio Claro Futebol Clube, seu treinador, toda a comissão técnica que liberou o seu Carlos para estar aqui, o professor Carlos, para estar aqui hoje com nós, fazendo essa visita aqui com a gente aqui, dando uma palhinha aqui para nós aqui. E o prazer é maior ainda saber que tem aqui o jogador Nicolas, que é da cidade daqui, de Rio das Pedras, e que está lá envergando, vai envergar a camisa também do Galinha Azul lá. Portanto, boa tarde, professor. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pelo convite. Estar aqui, poder estar falando um pouco do nosso trabalho que está sendo desenvolvido no Sub-15 do Rio Claro Futebol Clube, né? Que está sediando os treinamentos, os trabalhos aqui na cidade de Piracicaba, contando com alguns atletas também da cidade de Rio das Pedras e região. Muito bem, vamos passar a palavra para o Nicolas também, mandar um alô para a gente. Muito boa tarde para você, Nicolas. Boa tarde, queria agradecer o convite do Leonardo, professor Mauro e o professor Carlos também. Muito bem, então vamos começar falando sobre o Rio Claro Futebol Clube, que ele está disputando então o Campeonato Paulista Sub-15, se classificou para a segunda fase da competição, ficou com a terceira posição no grupo 4 da competição, né? Exatamente, ficamos na terceira posição, né, do grupo 4, depois de 12 difíceis partidas, classificamos com 5 vitórias e 19 pontos, deixando para trás grandes clubes de tradição em categoria de base, como Rio Branco, União Barbarense, provando aí a nossa força dentro do campeonato. Agora, eu queria perguntar ao professor Carlos sobre o início. Como começou a sua paixão pelo futebol? Você foi atleta quando mais jovem? Sim, Leonardo. Eu fui atleta profissional durante 9 anos, mas foram 16 anos a minha passagem pelo futebol, né? Me dedicando, me esforçando e contribuindo para a nossa paixão, hein? E aí apareceu o convite do Rio Claro para trabalhar com a equipe Sub-15. Antes você estava em outra função no Rio Claro, como que apareceu esse convite? Não, eu estava atualmente só me preparando, né, sem clube, até com o professor Mauro na UR Rio Pedrense, a qual eu agradeço muito a oportunidade de estar ali dando manutenção aos meus estudos, aos meus trabalhos, mas foi a convite do professor Luiz Gava, né, de Piracicaba, que apareceu a oportunidade de estar desenvolvendo a preparação dos goleiros e preparação física do Sub-15 do Rio Claro. Muito bem, professor Mauro Fernandes. Ah, professor, realmente a gente tem acompanhado o trabalho, você é um estudioso, é um profissional que estuda muito, é trabalhador, tem uma facilidade muito grande de bater na bola. Eu acho isso fundamental para a sua profissão. E eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual é a diferença de poder trabalhar a equipe de competição de alto rendimento e poder fazer um trabalho de lazer e recreação? A diferença é muito grande, né, professor? Começa na capacitação do atleta, né? Um trabalho de lazer, um trabalho de escolinha, se ensina o fundamental. No trabalho de alto rendimento, a gente tem um foco, um objetivo a ser traçado, uma meta a ser concluída, e a diferença está aí, né? A, a, a grandiosidade das competições, as dificuldades a qual que são passadas para a gente ser superadas. Então, tá, a diferença é essa, é o foco, é o trabalho, é a concentração, a entrega, né, do atleta e da sua comissão técnica para o êxito da vitória, né? Com certeza. Vamos então, falando com o pessoal do Rio Claro, estamos aqui com o Nicolas, com o professor Carlos. Se você quiser deixar uma pergunta, manda para cá no 34937100. Tem também o nosso WhatsApp, se você preferir, que é o 99759-1384, 99759-1384. Agora, eu continuo falando sobre dificuldade, mas eu quero saber do professor Carlos, qual que é a principal dificuldade de trabalhar com o pessoal do sub-15, que são adolescentes, pessoal saindo da pré-adolescência, né? A molecada com os nervos à flor da pele, querendo bagunçar, querendo ao mesmo tempo jogar bola, e o mesmo pessoal que às vezes ainda brinca e tapa a rua aí. Qual que é a principal dificuldade em trabalhar com esses meninos aí de até 15 anos de idade? Olha, Leonardo, eu vou ser bem sincero para você. Ali no nosso foco de trabalho, a gente não está encontrando muita dificuldade, porque estamos com atletas, né, que incorporaram, está disputando um campeonato paulista, está dentro de um clube tradicional como o Rio Claro. Então, a maior dificuldade que a gente encontra hoje com eles é o que você falou, é a parte psicológica deles serem crianças, né? Estarem se acostumando a um trabalho de alto rendimento. Mas eles são garotos de ouro, está aí a prova, a nossa boa campanha na primeira fase, a nossa boa entrada na segunda fase, sendo bem monitorado pela comissão técnica, pelos pais que apoiam muito. Então, não enxergo hoje uma grande dificuldade em estar trabalhando com esse grupo, não. Professor. Eu queria perguntar para o Nicolas, né? Nicolas, que é o menino daqui de Rio das Pedras, né? A posição dele é médio volante, não é isso? A característica dele, em primeiro lugar, qual é a característica dele e o que ele espera de carreira? A minha característica é o volante, né? Um marcador, defende a zaga. Rouba a bola, desarma, toca, trabalha bem, rouba. E qual a outra pergunta? Desculpa. A sua pretensão, a sua meta para a carreira. O que você pretende, iniciando agora a carreira sua pelo Rio Claro? O que você pretende atingir? Aonde você pretende chegar? Eu penso um passo cada vez, né? Primeiro fazer meu nome no Rio Claro, jogar bem, tudo mais. E depois ir pensando passo a passo. Agora eu queria perguntar para o Nicolas também. Qual que é o teu bairro aqui na cidade? Começou a bater bola onde nos projetos da cidade antes de chegar no Rio Claro? Eu moro no bairro São Cristóvão. Opa, conterrâneo de bairro, então. Comecei na escolinha do CEMEL, professor Vânia. E tô aí agora no Rio Claro, tentando fazer meu nome. Muito bem, mais um atleta saindo da nossa cidade. Aliás, a gente não pode deixar de comentar, né, professor, que tá viralizando no Facebook o menino Pedrinho, de 6 anos, que jogou ontem a Copa do Mundo lá das escolas, né? E o moleque de 6 anos faz 6 gols na vitória do time dele de 6-1, rabiscando, dando caneta, chuta firme. Caramba, não, professor, tem moleque muito bom saindo da nossa cidade, assim como o Nicolas, que tá chegando no Rio Claro, e tantos outros, né, professor? Ah, sem dúvida, o goleiro da Ponte Preta, Ivan, né? O Ivan também, que passou pela CEMEL, né? O próprio Juninho. O próprio Juninho, que também representa e representa bem a cidade de Rio das Pedras. Então, o que eu realmente acho é que a capacidade de observação hoje está muito maior do que antigamente. Então, antigamente tinha uma dificuldade muito grande para se observar jogador. Hoje não. Hoje os clubes vão até o projeto e conseguem observar jogador. É claro, que as pessoas têm que entender é que o alto rendimento tem que ter qualidade. Não adianta ter amizade, não adianta ser amigo do professor Carlos, ser amigo do professor Mauro, não adianta. É que vai ter que vai prosperar é a qualidade. Se o jogador tiver a qualidade, ele vai fazer parte ou do Rio Claro, ou do Rio Branco, ou de quem quer que seja, para dar iniciação na sua carreira. Mas não adianta você achar que qualquer jogador pode chegar e percorrer esse caminho, porque, como a gente está falando, alto rendimento. Só tem alto rendimento quem tem qualidade técnica. Todos os outros defeitos depois podem ser corrigidos, mas a essência é a qualidade técnica. Então agora aqui vai a minha pergunta, professor Carlos. Eu pergunto o seguinte, professor, vocês participaram da primeira fase do grupo de Guarani, 15 de Piracicaba, Rio Branco, União Barbarense, São Carlos e Independente. Não precisa falar para nós que moramos nessa região há muito tempo, que essa é uma das regiões mais fortes do futebol do estado de São Paulo. Qual foi a grande dificuldade que o Rio Claro Futebol Clube enfrentou nessa primeira fase do Campeonato Paulista para conseguir a classificação? Olha, professor, a maior dificuldade que a gente encontrou foi o entrosamento da equipe no início do campeonato. Ao convite do professor André Gava, há 20 dias de se iniciar um campeonato paulista. Nós sabemos que é um pouco tempo para se formar uma equipe, né? Tivemos um time, mas a maior dificuldade foi entrosar, foi o curto tempo que eu tive para deixar os garotos em ordem, no preparo físico, para se igualar a equipes como Guarani, 15 de Piracicaba, Rio Branco, que sabíamos que estávamos já treinando desde dezembro de 2017. Então essa foi a maior dificuldade, foi o entrosamento, a formação da equipe, a formação de um grupo. Mas graças a Deus, passo a passo, com seriedade, com foco, a gente conseguiu aí montar essa equipe, esse grupo forte que a gente tem hoje, e como chegando o Nicolas, o Breno também aqui de Rio das Pedras também está se integrando à equipe, novos reforços chegando para dar trabalho aí na segunda fase, professor. É, a segunda fase então do campeonato, nesse momento, aliás, eita que eu perdi o fio da meada aqui, mas o Rio Claro ele pega o São Bernardo, o Desportivo Brasil e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? São equipes aí. O Desportivo Brasil é uma equipe com investimento chinês, é uma equipe com muito dinheiro e muito tradicional em termos de categoria de base. É o do Corinthians tá lá, né, professor, ainda? Como chama? Fugiu o nome dele? O Ladeira. Isso, Adailton Ladeira, que coordena toda a categoria de base lá do Desportivo Brasil. O Botafogo, que é uma equipe que revelou Raí e Sócrates, só isso, né? Dois monstros do futebol brasileiro. E, qualquer outro também, o São Bernardo, que é uma equipe de uma cidade grande, uma cidade que está ali muito próximo a São Paulo, né? Tem outra equipe também, co-irmã na cidade, que é muito tradicional. São Bernardo tentando ascender cada vez mais aí no cenário do futebol paulista. São todas as equipes estão com um ponto nesse momento, né? As duas partidas terminaram em empate, mas esse empate em São Bernardo do Campo, jogando na casa do adversário, é sempre bom para começar roubando ponto fora do adversário, né? É sempre importante você, sempre que puder, fazer os pontos dentro de casa e tirar os pontinhos fora aqui. Vão garantir a classificação para a próxima fase, né, professor? Sim, é o beabá do futebol, né? Né, professor irmão? Empate fora e vitória em casa, né? Mas, Leonardo, fizemos uma excelente partida lá. Os meninos fizeram um excelente trabalho com respeito tático, né? Saímos vencendo por 1-0, né? E digamos até pelo um desespero do Esporte Clube São Bernardo. Colocaram 4-5 atacantes lá e fizeram uma pressão muito grande. Tivemos uma ótima atuação do nosso goleiro Paulo, fenomenal, garoto sem palavras, dedicado ao trabalho, focado. E sofremos um empate quase ao término do jogo, né, pela pressão deles, mas os garotos de parabéns, acredito também que foi um ótimo resultado, né, parabenizando e presenteando o nosso trabalho. Com certeza, só pra gente confirmar aqui, o jogo foi lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, 1-1, né, um jogo então, como o professor disse, um empate fora de casa importante, né. Vamos só passar aqui os tentos da partida, né, pra gente dar uma moral pros meninos também. Quem que anotou o gol do Rio Claro, professor? Foi o nosso atacante Pablo. Pablo, olha só o atacante então do Rio Claro que fez o gol, que deu esse ponto muito importante nessa primeira partida. O Desportivo Brasil e o Botafogo, jogo da mesma chave, empataram em 0-0 lá no centro de treinamento do Desportivo Brasil em Porto Feliz. A próxima partida já é nesse próximo final de semana? Sim, nesse final de semana, diante a equipe do Desportivo Brasil em Rio Claro, no estádio Chimitão, às 9 horas. Então, pessoal de Rio Claro, pessoal de Rio das Pedras, amigo do Nicolas aí, vão catar o busão e vão para Rio Claro apoiar o Galo Azul, né, professor? Ah, sem dúvida, Julião, mas eu queria, é claro que a gente sabe de tudo que o professor fez e eu queria tornar público isso, né? Que eu achei interessante. E às vezes é que eu digo, eu acabei de dizer aqui, quando comentava as coisas que essa primeira divisão do futebol mostra pra gente, mas tem coisa também que me surpreende positivamente. E uma delas foi a ação, que tenho certeza que partiu da cabeça do professor aqui, que é um estudioso, e eu gostei muito daquela ação de motivação que o professor programou para fazer pro grupo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, professor, porque eu achei interessante. E olha, aquele vídeo lá circulou o mundo. E todos os meus amigos do mundo estão repercutindo aquilo e estão dando parabéns a quem teve a iniciativa. E eu quero tornar público aqui também. Quem teve essa iniciativa? Não, professor, essa iniciativa foi minha mesmo, né? Para dar uma moral para os garotos. Ver que por detrás, né, de todo o trabalho, eu também tenho uma história no futebol, como o senhor disse, procuro fazer estágios, tenho amigos, então não medi esforço para estar fazendo esses contatos, contando com meus companheiros de profissão, atletas profissionais em atividade hoje, para que desse essa moralzinha para os nossos garotos, esses estímulos, mostrar justamente o que o professor falou, que o mundo, a mídia está de olho neles, então que eles fizessem um bom trabalho e provassem para si mesmo que eles eram capazes, né, de chegar como foram capazes de estar onde estão hoje. Muito bem, professor, por favor. Ah, sem dúvida, eu me sinto muito gratificante e quero agradecer ao professor por me dar a oportunidade de eu falar com os meninos, levar uma mensagem para os meninos do Rio Claro, uma vez que eu fui o primeiro time profissional da minha carreira em 1989, o primeiro time profissional que eu dirigi, e portanto eu tenho um carinho e um respeito muito grande para o Rio Claro Futebol Clube, pela Cidade Azul e pelo Galinho Azul. Então eu fiquei muito contente de poder dar um pouquinho, retribuir um pouco do muito que o Rio Claro me deu. Portanto, eu quero agradecer publicamente. Muito obrigado, viu, professor? Que isso, professor Mauro. Sou eu quem tenho que agradecer na minha difícil volta ao futebol, né? Depois de 7 anos longe, depois de ter parado profissionalmente, comecei com uma escolinha na cidade, né? Encontrei dificuldades. Quando eu pensei em desistir, eu encontrei o senhor na área de lazer, lá no Piracicamirim, no bairro Piracicamirim, Piracicaba. E o senhor me deu aquelas confortáveis palavras, aquele estímulo, me encorajando a estar firme no futebol, me deu a oportunidade de estar ali desenvolvendo, mantendo a forma com o senhor, e como Deus sempre é maravilhoso, já me presenteou com um convite, com um camarada muito bacana, que é o professor André Gava, né? De estar agora de novo num clube, realmente até o Rio Claro também, professor, foi o time que me profissionalizou em 1999. Então, eu faço das minhas as palavras do senhor, está contribuindo com o Rio Claro, que um dia me colocou no cenário do futebol. Rio Claro abrindo portas para tantos profissionais muito competentes do futebol, né, professor Mauro? Ah, sem dúvida, viu, Léo? Em 89, quando a gente trabalhou lá, uma dificuldade muito grande, mas tudo isso hoje é gratificante a gente olhar para trás e ver que o Rio Claro é um time centenário, né? Que tem aí grandes histórias aí e abre as portas para nossa região toda aí, para colocar na vitrine do futebol São Paulo, paulista e brasileiro, esses jovens atletas, esses jovens profissionais como o professor Carlos aí, que com certeza tem uma carreira promissora pela frente, e a gente vai ter oportunidade de falar muito disso ainda e trazer ele aqui muitas outras vezes para falar de outras grandes coisas que com certeza estão por vir. Então eu quero agradecer ao Rio Claro e agradecer também a todos os profissionais que dirigiram no passado e dirigem hoje, né? Inclusive o presidente lá, professor, quem é o presidente lá? O presidente Luiz Valbo. Exatamente, para o presidente Luiz Balbo, então, que está tocando os trabalhos lá no Rio Claro. Quero fazer uma pergunta para o Nicolas agora, porque a gente sabe que todo menino que começa a jogar futebol e começa a gostar de futebol, tem o ídolo, tem a inspiração. Qual que é a tua inspiração no meio do futebol? É um cara de antigamente, é um cara de hoje? Quem que é sua principal referência com base no futebol? Ah, pra mim é hoje, né, o Casemiro, volante, primeiro volante. Tá bem de referência, hein, professor? Muito bem, feliz, né? E tem alguma coisa a ver, professor, ou simplesmente é vontade de percorrer aquele caminho? Não, tem a ver sim, viu, professor, porque ele é um volante ali fixo que protege a zaga, né? Faz ótimas coberturas dos laterais quando desce e quando rouba a bola, né? Tem a posse dela, também sai jogando com qualidade, com inteligência, ouvindo os professores lá de fora. Tem um grande potencial, garoto, sim. Pois é, e o Nicolas deve ter sabido, com certeza o Nicolas sabe, assistiu o jogo do Brasil, não é isso? E sabe da importância do Casemiro e da função que o Casemiro exerce dentro de uma equipe, não só no Real Madrid, como na seleção brasileira. E em função da ausência do Casemiro, é que nós estamos chorando uma boa parte da nossa desclassificação nas quartas de finais. É isso? Você consegue ter essa leitura ou não? Isso. O Casemiro é muito importante, né, no primeiro homem ali de volante, protege bem, dá bem o auxílio dos laterais de subir no meio campo e jogar. Fez muita falta, né, no jogo do Brasil. Que bom que jovens jogadores assim como você, Nicolas, já tenham uma leitura tática, porque nós é tido e havido como nós brasileiros somos indisciplinados taticamente. Eu fico muito feliz, hein, professor, de ver aí um jovem nessa idade que o Nicolas tem, de já ter uma leitura tática, porque tecnicamente é gostoso você jogar com a bola, você atacar, você chutar. Eu quero ver correr atrás de ponta de sentido contrário, o ponta em linha reta e você sair na diagonal do ponta. Não sei se eu estou sendo claro, mas é muito difícil você pegar um ponta que vem em linha reta e você na diagonal dele ter que sair para parar a jogada e não tomar o drible. Então, eu vou aqui parabenizar o Nicolas, que já fez essa leitura e, portanto, pode estar certo de uma coisa, de uma pessoa que viveu 45 anos dentro desse campo de futebol. É muito importante e faz uma diferença fenomenal a seu favor se você conseguir fazer essa leitura tática com leitura de quem está te comandando. Pode estar certo, é muito melhor você ter um volante que saiba fazer as duas funções de proteção e de armação do que você ter um volante só que faz uma função só. Ah, isso é, né? Muito importante pro futebol ali, no esquema tático da equipe. Com o Casemiro na frente da zaga, eu jogo com Paulão e Rafael Vaz, professor. Aí não, você é piloto. Mas é isso aí. Pra quem tá chegando agora, a gente tá aqui nos estúdios da Rio Vox FM com o professor Carlos, com o volante Nicolas, do Rio Claro Futebol Clube Sub-15, que tá disputando a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15. Campeonato Paulista Sub-15, que tem equipes de todo o estado, né? Inclusive os gigantes, Corinthians, São Paulo, Santos e também os gigantes do nosso interior. Como o próprio Rio Claro, que é um time tradicionalíssimo, mais de 100 anos de história, né? Fundado em 1909, mais o Rio Claro mais velho até que o próprio 15, que o próprio Guarani, né? Só não é mais velho que a Ponte Preta, que a Ponte Preta também é de 1900. Mas grandes equipes do futebol paulista, grandes equipes do nosso futebol, que começam numa categoria sub-15, né, professor? Que é o princípio. Eu acho que o 15, é exagero dizer que o 15 é realmente a primeira categoria competitiva, somente competitiva do futebol de base, porque eu acho que abaixo do 15 tem muito mais também da brincadeira, né? Mais da escolinha. O 15 é a primeira categoria mais 100% competição, onde os meninos já começam a aprender a ganhar, já começam a aprender, ou não? Antes já começa assim? É, o futebol competitivo já está começando bem antes do 15, assim, categoria sub-11, sub-13, que já tem o seu campeonato paulista. Talvez as formas dos professores trabalharem um pouco mais lúdica, né, um pouco deixando os meninos um pouco mais à vontade, sim, podemos dizer isso. Mas já a competição, já hoje, no sub-11, já o mercado exige um pouquinho mais de força. Já. Muito bem, com 11 anos a molecada até quer ganhar, professor. Pois é, mas aí eu vou entrar numa parte teórica e prática, né? Você está fazendo a faculdade E você deve estar com tudo isso bem fresquinho na sua cabeça. E vou entrar numa área que é muito importante, porque tem uma importância grande na vida do atleta, enquanto atleta. Nós estamos falando de sub-13 e sub-11. Mas a gente sabe que esses dois, tanto o 13 quanto o 11, estão em formação. Portanto, a responsabilidade de quem ministra o condicionamento físico para esses meninos é de fundamental importância. Porque a gente sabe também que uma carga excessiva nessa faixa etária pode comprometer a vida atlética futura. Estou errado? Se tiver errado, me corrija. Não, o senhor está correto, por isso que volto a frisar o que eu disse na resposta anterior já, né? O trabalho é um pouco mais lúdico, né, professor? A gente monta um trabalho com um dinamismo um pouco mais na brincadeira, com eles um pouco mais solto, entendeu? Mas a carga de força, a carga de velocidade, né, a carga de resistência é bem dosada. É tudo dentro da sua categoria, dentro dos estudos biomecânicos, dentro do biotipo do garoto. Então, se há profissionalismo dentro do clube nessas categorias, tem que ser trabalhada dessa forma aí. Esse é o motivo pelo que o Leonardo acabou de colocar aqui, que o alto rendimento já começa a se cobrar no 15 e não no 13, porque o 13 justamente ainda está em fase de muito desenvolvimento ainda enquanto atleta, e a carga dada ao 15 nem chega perto da carga dada ao 13 e ao 11. Muito bem, então, quero pedir para o professor Mauro fazer uma última pergunta para a gente encerrar a programação de hoje e agradecer os nossos convidados. Professor, por favor. Pois é, professor, a gente está vendo aí uma Copa do Mundo com 32 equipes, aí sub-15, né? É 32 equipes classificadas que está disputando junto com o Rio Claro Futebol Clube a segunda fase da competição. E a gente sabe que vão passar apenas 16 equipes, não é isso? 14 mais duas por índice técnico, é isso? Isso, são 16 equipes, então, formar outros. Pois é. Então a gente sabe que metade, 50% das equipes participantes dessa fase vai cair fora. Então eu pergunto, quanto tempo faz que o Rio Claro não passa para a segunda fase? Quanto tempo faz que o Rio Claro não passa, não classifica para a segunda fase do campeonato, que vocês conseguiram esse feito? E quero saber qual é a expectativa do Rio Claro dentro, é claro, do seu grupo, que pode levar a ser uma das 16 melhores equipes do estado. Professor, a primeira pergunta, eu infelizmente não vou poder saber responder para o senhor há quanto tempo o sub-15 do Rio Claro não se classificava, ou até onde ele chegou nos últimos anos. Eu confesso que eu não estudei isso daí, mas posso falar pelo nosso grupo, as expectativas nossas é muito grande, até pelo jogo contra o São Bernardo, já deu uma amplitude de visão, de pensamento, que a gente tem todo o potencial de passar também para a terceira fase. E depois é estudando, né, professor? Vendo as possibilidades, as dificuldades que vão acontecer também numa possível classificação de terceira fase. E vamos em grão em grão. Muito bem. Quero agradecer, então, o pessoal do Rio Claro Futebol Clube que esteve aqui. Agradecer o pessoal da diretoria, o pessoal que liberou eles de estarem aqui batendo um papo com a gente e conhecer um pouquinho mais da base do futebol, da base mesmo, porque a gente fala muito do 17, do 15, do 20, né, mas no sub-15 realmente, como a gente falou, então que se começa a moldar esses atletas que futuramente são os que darão muita alegria pro nosso futebol. Eu tô olhando aqui a segunda fase dos campeonatos paulistas anteriores, eu tô aqui em 2014 e de 2014 não estava o Rio Claro. Então, olha o feito que o professor Carlos e a molecada do Rio Claro conseguiu de classificar novamente o Galo Azul a uma fase mais aguda do campeonato. Então, quero agradecer a presença do professor Carlos, do Nicolas, muito obrigado. Desejamos toda a sorte do mundo para vocês nesse campeonato, que continuem levando o futebol da nossa região à frente, assim como o 15, assim como o Guarani, assim como o Primavera, todas as equipes a gente quer ver mandando muito bem no nosso futebol. Então, muito obrigado, professor Carlos, muito boa sorte, continue com o ótimo trabalho com a molecada, e as portas estão abertas, e se Deus quiser, a gente vai voltar aqui para a gente falar da terceira, da quarta e da quinta fase, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Eu gostaria de frisar só mais uma coisa, né? Você está falando desde 2014, né? Agora eu estou aqui em 2013, e em 2013 o Rio Claro também não passou, então faz um tempo. Então, aí méritos para o nosso trabalho, sim. Quero frisar de novo que além da entrega da comissão técnica em trabalhar, devemos também lembrar a credibilidade também que teve o professor André Gava em montar essa equipe, a confiança a quais os atletas, os pais de atletas depositaram em cima dele para que esse sonho nosso fosse possível também, né? Além da nossa competência, vem, né, professor Mauro, a credibilidade que a gente, na seriedade do trabalho provido anteriormente, que deixou a ser possível essa realidade aí. Muito bem. Ó, a última vez que o Claro tinha passado para a segunda fase foi em 2009, quase 10 anos, então. E depois disso, então, o pessoal, olha o feito, o tamanho do feito, né? E eu quero agradecer também ao Nicolas, que esteve aqui conosco. Muito obrigado, Nicolas, mais uma vez por estar aqui conosco. Menino da nossa casa, da cidade de Rio das Pedras, a gente deseja toda a sorte do mundo para você e boa sorte com o Rio Claro, boa sorte na sua carreira. E não esquece de nós, não. Quando tiver grande lá em cima, manda uma camisa para nós, vem aqui pra gente bater um papo aqui no Rio Vox Esporte Clube mais uma vez. Muito obrigado, Nicolas. Muito boa sorte para você. Pode deixar, sim, eu vou lembrar sempre. E eu que queria agradecer pelo convite feito por vocês. Muito bem, professor Mauro, seu agradecimento aí, por favor. Agradecer o Gava, né, por liberar aqui, o professor Gava, por ter liberado o pessoal para participar dessa importante matéria aqui que nós trouxemos hoje, para que nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí, o pessoal lá de Sergipe, que está ligadão em nós aí, acompanhando nosso trabalho, o pessoal lá de Itajubá, o pessoal lá do Japão, o pessoal da Alemanha, o Felício, que está lá acompanhando, o Danúbio, lá em Portugal, está acompanhando essa matéria importante que nós fizemos aqui com o Galinha Azul, com a presença do professor Carlos, do Nicolas e tudo mais. Eu desejo uma boa tarde a todos vocês, eu desejo que vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, firme e forte, a meio-dia, para falar de esportes. É, exatamente. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Só pra gente finalizar, jogos de hoje. Campeonato Brasileiro Sub-20, Corinthians e Sport às 15. Temos também Atlético Mineiro e Vasco da Gama também às 15. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, temos Figueirense e CRB, o jogo às 19h15 lá no Orlando Scarpelli. Temos também pela Série B, Atlético de Goiás e Paysandu às 21h30, o jogo no Olímpico em Goiânia. Temos também na Taça BH, Atlético Mineiro e Fluminense. Tem Copa Sul-Americana, tem amistoso, então amanhã a gente traz tudo isso pra você. Agradecendo mais uma vez o pessoal do Rio Claro, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, querido ouvinte da Rio Vox FM, querido ouvinte que está nos acompanhando pelo site, pelo podcast. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele permitir, pra gente falar muito de esportes aqui na Rio Vox FM. Tchau! CYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.